aos Filipenses, capítulo 2, agora só do versículo 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, nós te agradecemos a Deus por esse momento tão especial, tão sublime da tua presença. Te agradecemos a Deus porque um dia o Senhor se fez sacrifício por cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor é o Rei da Glória. As nossas vozes se erguem a Ti para Te exaltar e para Te adorar. Que só Tu és merecedor, Jesus, de toda honra e de toda glória, Senhor. Pai, contemplamos aqui nesta manhã, Jesus. Pedimos que esta mesma alegria, essa mesma presença maravilhosa, grandiosa do Teu poder e do Teu Espírito Santo continue conosco através dessa palavra. Pai, o Senhor, só o Senhor conhece cada coração, o que cada um precisa nesta manhã. Somente o Teu poder, o Teu Espírito Santo pode dar a palavra que eles precisam nesta manhã, Jesus. Deus, eu me coloco simplesmente como um instrumento nas Tuas mãos para transmitir aquilo que o Senhor quer, Senhor. Mas, Deus, a grande obra, toda obra será feita através do agir do Teu poder e do agir do poder do Teu Espírito Santo. Jesus, trata-nos nesta manhã da forma como o Senhor quiser, da forma como precisamos ser tratados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos possam se sentar. Deveria se dirigir à Polícia Federal para entregá-la. Ou seja, isso começou dia 23 de junho de 2004 e foi e é estipulada essa campanha de 6 meses até dia 23 de dezembro de 2004. O objetivo inicial era recolher 80 mil armas. Com o início da campanha de desarmamento, ela começou a ter um sucesso muito grande. Aí eles mudaram esse objetivo para 200 mil armas que deveriam ser recolhidas. Ao final de tudo, dados do Ministério da Justiça, eles nos confirmam que foram recolhidos, foram entregues, nesse período, 443.719 armas de fogo, que posteriormente todas elas foram destruídas pelo Exército. O sucesso foi tão grande que o governo federal estendeu essa campanha até 23 de outubro de 2005. Além da conscientização que toda a população recebeu, existia um incentivo, que era uma gratificação, uma bonificação que variava de 100 a 300 reais, dependendo da arma que fosse entregue. Então toda a população, ou a grande maioria da população, até superando as expectativas do governo, expectativas daqueles que criaram a campanha, a população se conscientizou e atendeu então o chamado. Nessa última terça-feira, dia 22, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele participou de uma entrevista no programa Bom Dia, Ministro. E nessa entrevista ele afirmou que o governo prepara a retomada de uma nova campanha de desarmamento. Então, se tudo der certo, eles cumprirem a palavra, em breve nós teremos uma nova campanha de desarmamento aí nas ruas. A campanha terminou. Porém, a entrega de armas, ela está livre a qualquer momento. Não tem prazo determinado para a entrega de armas que não sejam registradas ou de quem não tenha porte de arma. Só que, a partir do final da campanha, em 23 de outubro de 2005, existe um critério, existe um trâmite que tem que ser seguido para entregar as armas. A pessoa deve entrar na internet ou se dirigir até um posto da Polícia Federal, preencher uma guia de trânsito para transportar essa arma da sua casa até a uma unidade da Polícia Federal ou de uma instituição credenciada para receber. Existe um detalhe nessa campanha. Nenhuma investigação é levantada para aqueles que entregam simultaneamente a sua arma. Isso é mais um incentivo que o governo deu para que as pessoas sentissem à vontade, livres para ficarem desarmadas, para entregar as armas que estavam talvez escondidas, estavam guardadas ilegalmente. Tem um detalhe, a guia de trânsito, quando a pessoa preenche a guia de trânsito, também existe um critério para, com a guia de trânsito, levar essa arma até a Polícia Federal. Por exemplo, a pessoa preencher a guia de trânsito, colocar a arma na cintura carregada, não pode. A arma tem que estar descarregada, colocada, embalada de uma forma que não esteja disponível para uso imediato. Ou seja, tem que estar caracterizado que a arma está sendo entregue, está sendo carregada para ser devolvida para entrega para a polícia. Não pode estar disponível para uso. Qualquer pessoa que estiver com a guia de trânsito, mas estiver com a arma carregada levando para entregar à polícia, será autuada e responderá por isso, se tivesse sim um porte de arma, uma situação normal. Recentemente, um colega, dos nossos colegas do Ministério, seu pai faleceu, e ele viajou até onde seu pai morava. Quando ele foi limpar a casa, ele achou uma arma que tinha um registro raspado, pertencia ao seu pai. Era uma arma de uso exclusivo do Exército. Quando nós nos falamos, ele falou que estava muito preocupado. E ele se dirigiu imediatamente até a Polícia Federal lá da cidade, pegou a guia de trânsito e devolveu essa arma e se livrou daquele problema. Era uma arma antiga, seu pai usava para se defender, ele viajava muito pelo interior do Brasil. Mas esse pastor seguiu o trâmite e devolveu então a arma para a Polícia Federal. Bem, o que isso tem a ver conosco? Esse sábado, de manhã, meditando a palavra de Deus. No último dia 26 de fevereiro, eu já havia sido convidado para pregar aqui, era um sábado de manhã, eu saí de casa, eu ia pegar o pastor Lima, nós íamos viajar até São Vicente, tinha uma programação, e a despedida do pastor Elias Pantambeira, que estava mudando para Londres. E quando eu saí de casa, eu liguei o som do carro, e antes que eu pudesse colocar um louvor, estava passando ali na Rádio CBN uma entrevista. E a entrevista falava existia ali um comentário sobre um crime que havia ocorrido aquela semana. Eu achei interessante que a análise não estava sendo feita sob o ponto de vista da vítima. O que aconteceu com a vítima, e que havia falecido, a família da vítima. Mas o comentarista, ele estava analisando o crime sob a ótica de quem assassinou, do assassino. Eu achei muito interessante porque o comentarista falava que aquela pessoa não tinha nenhum histórico, não tinha passagem pela polícia, ele tinha, como se chama, ficha limpa, mas ele saiu armado de casa. E num lugar onde ele estava frequentando com a sua esposa, alguém mexeu com a esposa dele, e houve uma discussão, e no ímpeto ele se lembrou que ele tinha uma arma, ele sacou a arma e matou a outra pessoa. O comentarista falava exatamente isso, uma pessoa que não tem histórico nenhum, arrumou um grande problema na vida dele. Vai ter que responder, contratar advogados, pode ser governado e assim por diante. Ele disse exatamente isso. Se essa pessoa não estivesse com a arma, esse crime não teria acontecido. E essa pessoa poderia voltar para casa, viver em paz, sem ter a dor de cabeça que ele vai ter de agora em diante. Eu separei três motivos que eu achei interessante para a necessidade, que justifica a necessidade do desarmamento. Primeiro, as pessoas comuns, elas não têm preparo técnico para guardar ou utilizar as armas. Cotidianamente, já há algum tempo depois, a campanha de desarmamento diminuiu muito, mas ainda acontece, nós ouvimos notícias de crianças brincando, acharam a arma do pai e brincando, um atirou no outro e acabou correndo um perigo com a morte. Os portadores, aqueles que têm uma arma, eles podem morrer quando o bandido localiza a arma antes de ser usada contra o bandido. Quando alguém é assaltado, o bandido encontra uma arma carregada ou não, imediatamente ele já associa essa arma para me matar. E o bandido que faz já o que ele quer matar, eu mato ele antes de ele matar. E um terceiro motivo que eu coloco também é que as pessoas têm uma arma, elas podem agir por impulso, por não ter o preparo, por não saber como usar, elas acabam usando o impulso. Alguma coisa acontece, lembra que está armado, ele imediatamente vai fazer uso da arma para se defender. Agora, o que isso tem a ver com a nossa realidade? E a grande questão nesta manhã é o que nós trazemos em nossas mãos. Nós, como evangélicos, como cristãos, o que nós temos carregado nas nossas mãos? Essa é a grande pergunta que nós temos que responder hoje na presença do Senhor. Nós vivemos em um mundo, em um contexto onde muitas pessoas se apresentam como evangélicos. Sobre alguns aspectos, é até um status que você é, eu sou evangélico. Mas, irmãos, o que nós percebemos hoje também é que evangélicos existem muitos, mas estão faltando cristãos. O que é um cristão? É aquele que é parecido com Cristo. Irmãos, e hoje o que nós queremos meditar é exatamente isso. Como nós estamos vivendo? O que nós estamos carregando? O que nós estamos trazendo nas nossas mãos? Quais as armas que nós temos, ou quantas armas nós temos carregado nas nossas mãos de evangélicos ou de cristãos? Alguns andam armados, e não é agora, já nós não falamos de uma arma de fogo, mas armados a todo momento, preparados para afrontar, para atacar com palavras, com gestos. Ou alguns andam armados discriminadamente, escancaradamente, outros andam armados de uma forma investida, outros são declarados, outros são discretos. Mas o fato é, discretos ou não, declarados ou não, que eles que carregam as armas nas suas mãos para atacar, estão sempre prontos para usar quando forem afrontados ou quando forem desafiados. Mas nós, irmãos, como falamos, na nossa essência, não é apenas seguir o Evangelho. A nossa essência, o caminho que seguimos, a essência do nosso Evangelho, é sermos cristãos, é sermos parecidos com Cristo, é termos Jesus como nosso modelo, o modelo a ser seguido. Cada vez mais temos que ser parecidos com Cristo. E aí vai a pergunta novamente: como podemos ser parecidos com Cristo se nós carregamos armas nas nossas mãos? Se nós estamos a cada momento prontos para atacar, prontos para afrontar, recebendo qualquer uma das situações, estamos prontos para responder com o primeiro impulso que vem à nossa mente, ao nosso coração. O texto que nós lemos em Filipenses 2, de 5 a 8, ele nos diz: que sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos trabalhar partes desse texto, esse texto por partes. Primeiro, no versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nesse texto ele nos fala, Paulo nos fala, que a nossa atitude, ela deve ser a mesma de Jesus Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Paulo, ele aponta aqui Cristo como um exemplo, um grande exemplo de humildade. E a Bíblia recomenda aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude. E no versículo 6 nos fala: sendo em forma de Deus, ou seja, mesmo ele sendo filho de Deus, ele não se considerou, ele não quis ser igual a Deus, algo que ele poderia se apegar. Ele não teve por usurpação. O que quer dizer usurpação? Quer dizer apossar-se violentamente de algo, adquirir com fraude, alcançar sem direito, exercer indevidamente. Jesus não tentou ser igual ao Pai, mas ele sabia que ele tinha uma missão que tinha que ser cumprida aqui. E tinha, para que ele pudesse cumprir esta missão, ele precisava fazer o quê? Se tornar como um homem. Mas em nenhum momento, durante essa missão, ele tentou ser igual a Deus, ou maior que Deus que o havia enviado. E aí nós voltamos ao início do texto, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento quer dizer também que nós não devemos nos apossar de nada indevidamente, violentamente. Não podemos adquirir nada com fraude. Temos que ser parecidos com Cristo. E no versículo 7 ele nos diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Era Deus. Não renunciou aos seus atributos, mas ele foi capaz de deixar o céu, deixar o seu trono e se colocar aqui neste mundo como um ser humano. assumiu a forma de servo. E ele se igualou àqueles que ele mesmo havia criado. Assumiu a forma de servo. Se assemelhou, se tornou igual. Irmãos, nós entendemos que Jesus, para que fizesse isso, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele se submeteu a se tornar como homem, a se humilhar. E no versículo 8 diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus nasceu, viveu, sabendo qual era o seu destino, era a morte. E ele sabia também qual tipo de morte ele haveria de enfrentar. Imagine um homem com a sua natureza humana, sabendo que um dia teria que morrer e passar por uma morte terrível. Mas a história nos conta que em nenhum momento ele voltou atrás, ou ele se deixou levar com qualquer tipo de sentimento que o levasse atrás a esta missão. Isso é suportar. A missão de Cristo tinha preço, e ele suportou. Ele suportou pagar este preço. Então, irmãos, logo em seguida a gente vê que esse preço, aproximando-se então, logo após a ceia, aproximando-se a hora de Cristo, a hora da sua morte, a Bíblia nos fala lá em Lucas 22:44, que chegando, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Isso, irmãos, representa o sofrimento, o grande sofrimento que Cristo estava passando, às vésperas da sua morte, às vésperas do seu sofrimento, às vésperas do seu sacrifício, irmãos. Quando ele chegou, seu suor, ele começou a se transformar em gotas de sangue. Mas naquele momento ele precisava suportar aquela dor, ele precisava passar por aquilo. O que ele fez? Ele foi orar. E orou incessantemente, intensamente, irmãos, para que ele pudesse suportar aquele momento. E enquanto ele orava fortemente, intensamente, no versículo 45 nos diz que quando ele se levantou da oração e voltou aos discípulos, os encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Jesus suportou. E ele foi fiel. Por quê? Porque ele estava orando, ele estava em comunhão com o Pai. Mas aqueles que o acompanhavam estavam dormindo. E vejam só o que aconteceu em seguida. João 18:44. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O que Pedro estava fazendo enquanto Jesus estava orando? Estava o que Pedro carregava naquele momento? Ele carregava uma espada. Ele estava armado. Quando ele foi desafiado, quando ele viu o mestre sendo preso, o que ele fez? Ele sacou, pegou a sua espada e feriu o mestre. Irmãos, o que Jesus fez? Repreendeu Pedro, foi e curou aquele homem. Olha a diferença de quem se submete e suporta a obra que foi confiada a ele e de quem está dormindo. Jesus, ele poderia usar o seu poder, pedir para o Pai enviar seus anjos para o livrar daquele momento, mas ele sabia que a sua missão, ele tinha que se submeter, ele tinha que suportar tudo aquilo que estava traçado para que acontecesse com ele. Mas Pedro, enquanto Jesus orava intensamente, ele estava dormindo. E aí, irmãos, nós identificamos duas situações. O não estar em comunhão, no mesmo sentimento que Jesus estava, e estar amado, é uma combinação perigosa. Qualquer um que não esteja Entendendo o Evangelho como um Evangelho que se submeter e suportar o preço que o Evangelho tem, vai agir com Pedro naquele momento. Vai estar sem a comunhão, não vai estar orando devidamente e vai andar armado, pronto para usar essa arma no primeiro momento de forma confortável. Irmãos, diariamente, eu e você somos confrontados. Diariamente nós somos desafiados. E nesse momento em que nós somos desafiados, somos confrontados, alguém pisa no nosso calo, qual tem sido a nossa atitude? Nós somos parecidos com Cristo ou nós somos parecidos com Pedro? O resultado desse desafio, desse confronto, sabe qual é? A nossa atitude. Como nós agimos iguais a Cristo? Como nós agimos igual a Deus? Mas Jesus, ele, em Lucas 9, em versículo 23, ele nos recomenda que, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha só o que Jesus está recomendando. Além do tomar a cruz, quer dizer renúncia, quer dizer renúncia à nossa ambição, ao nosso egoísmo, a nosso eu, a morte para a nossa vida comum e viver para seguir a Cristo. Isso quer dizer renunciar-se a si mesmo e tomar a cruz de Cristo. Além disso tudo, nós entendemos que carregar a cruz de Cristo é ocupar a nossa nova vida. Dá uma olhada lá em Marcos 15, versículo 21. Lá diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz de Cristo. Olha só, aquele homem Jesus estava passando e carregando a cruz, que estava pesado com ele. E de repente acharam Simão, o Cirineu, e o empurraram e o jogaram lá para que ajudasse Jesus, que ele carregasse a cruz de Cristo. Irmãos, o que é o carregar? Vamos tentar imaginar o que aconteceu com Simão ali. Olha, vamos imaginar que ele estivesse com as suas mãos cheias de pedras, ou com a espada, se ele estivesse com sua mão ocupada com armas. Os soldados colocariam a cruz nas suas costas, e ele, insistindo em manter as suas mãos ocupadas com a arma, colocaria, ele se encurvaria e começaria a andar. O que ia acontecer com a cruz? A cruz iria cair. Então, irmãos, carregar a cruz de Cristo significa que eu tenho que desocupar as minhas mãos, porque eu tenho que sustentar, equilibrar a cruz no ombro. Foi isso que com certeza aconteceu com Simão, o Cirineu. Ele ocupou, pegou as suas mãos e segurou a cruz, equilibrou a cruz no seu ombro, nas suas costas. Então, irmãos, juntando esses dois textos, não dá para carregar a cruz de Cristo, não dá para negarmos a nós mesmos, carregar a cruz de Cristo com as nossas mãos ocupadas. Não é possível andar com as mãos armadas, carregadas com alguma coisa para atacar o próximo e carregar a cruz de Cristo. Essa cruz não vai se equilibrar nos nossos ombros. Mas carregar a cruz de Cristo significa o quê? Largar tudo aquilo que está na nossa mão, todas as armas, para liberar nossas mãos, para equilibrar a cruz sobre os nossos ombros. Não dá. Não dá para conciliar a cruz com armas, senão a cruz com as mãos ocupadas. A cruz vem para o nosso ombro, mas ela vai cair à beira do caminho. E quando ela cai à beira do caminho, eu já não estou mais carregando. aí eu estou vivendo o meu Evangelho. Carregar a cruz de Cristo requer mãos liberadas, requer mãos desarmadas. Não dá para qualquer um de nós dizer: eu carrego a cruz de Cristo, se estivermos com a mão armada, ocupada com a cruz. 1 Timóteo 2, versículo 8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem discussões. Irmãos, aqui o texto está no Paulo aos Timóteos, está nos recomendando levantar mãos santas, puras de todo o pecado, sem ira, qualquer tipo, contra qualquer pessoa, qualquer temperamento, qualquer movimento, qualquer reação da nossa alma que não está de acordo com o amor de Cristo, se enquadra como ira. E o texto também fala: sem discussões, sem desentendimentos, sem brigas, sem provocações, sem preconceitos, sem pré-julgamentos. Quero, pois, que os homens orem todo o tempo, levantando as mãos santas, sem ira, sem discussões, sem conflito. Como deve estar as nossas mãos, irmãos? Além de ter que estar separada para carregar a cruz, sem ira, sem contenda, sem discussões. Mas aí, todos nós seres humanos, quando nós somos questionados, nós, a primeira coisa que nós normalmente buscamos fazer é justificar. E aí nós podemos ir lá no fundo do nosso coração e buscar: por que que eu ando armado? Por que que as minhas mãos não estão livres? Por que que eu sempre tenho que carregar uma pedra, ou uma arma, ou uma espada espiritual, algum tipo de sentimento? Por que que eu carrego isso? E aí vem uma justificativa: olha, eu ando armado só para me defender. Sabe a questão da legítima defesa? Está certo. Só que hoje, irmãos, nós temos que parar e voltar a confrontar esse tipo de sentimento que nos fala: olha, você tem que andar armado só porque você precisa de se defender. Porque alguém vai lançar uma arma contra você e vai te atacar, e você tem que estar preparado para você se defender. Mas hoje nós queremos fazer uma varredura, né, na nossa alma, nos nossos sentimentos, né, que na verdade nós não andamos armados para nos defender. Nós guardamos algumas armas, vamos às nossas mãos, sabe para quê? Para pegar algo, para nos vingar. Alguém faz alguma coisa contra nós e nós imediatamente temos algo para devolver. Aquela coisa de pagar com a mesma moeda, de dar o troco na mesma hora, de não levar desaforo para casa. Irmãos, nós ficamos nos escondendo, dizendo que é para nos defendermos, mas na prática nós carregamos armas para o quê? Para nos vingar. Mãos santas, sem ira, sem contenda, sem vingança. Romanos 12, 19 a 20. 19, 20 e 21. Ele diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal também. Quando nós estamos armados, aquele que nos afrontou e nos fez o mal fala: eu estou com sede, vai morrer de sede. Estou com fome, que morra de fome. é o meu ego que tem que se satisfazer. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que a vingança não nos pertence. A vingança pertence ao Senhor. E ele vai muito mais além do texto, vai muito mais além disso. Olha, se alguém te fez o mal, retribua o mal com o bem. Se aquele que te fez mal está com fome, dá de comer para ele. Mas eu vou alimentar aquele que me afrontou, me fez mal, para ver ele feliz, satisfeito, com seu estômago cheio. É isso mesmo. E se ele chega com sede, abre o falso, sabe o quê? Dá água para ele, sacia a sede dele, mas ele é meu inimigo, ele me afrontou. Pois é, então. Deixar de dar a água para aquele sedento que te afrontou não te pertence. Não te pertence. Pertence a Deus. Agora, sabe por que nós sofremos? Sabe por que nós muitas vezes não largamos as armas na nossa mão para nos vingar? Por quê? Se a vingança pertence a Deus, Deus tem duas situações que nós muitas vezes não compreendemos. Quando Deus vai se vingar? E de que forma Deus vai se vingar? Que ao invés de nós descansarmos em Deus, falar: Deus, te entrego essa situação, sabe o que nós fazemos? Nós ficamos só prestando atenção. Está triste. Eu acho que Deus começou a vingar. Ele ficou alegre de novo. Aí eu fico pior, porque eu estou olhando para aquele que me afrontou, estou vendo, ele não está sofrendo. Deus, a tua palavra diz que o Senhor se vinga, eu não estou vendo o Senhor vingar. Eu ocupo a minha vida olhando a vida do outro, prestando atenção se Deus está se vingando ou não. Mas, irmãos, isso é o nosso desejo. O nosso desejo, a nossa carne, ela fala assim: olha, para você ser vingado, você precisa ver o outro sofrer. A mesma dor, uma dor maior do que nós sofremos. E aí nós continuamos sofrendo porque nós não estamos vendo. Deus tem a sua forma, Deus tem o seu tempo. Mas a vingança de Deus antes, Deus nos exalta para sermos vingados no seu tempo e na sua forma. Quando Ele quiser e da forma como Ele quiser. Lá no texto de Efésios, que nós lemos inicialmente, nos fala ali que Deus, falando que Deus o exaltou soberanamente. Olha só de que forma Jesus foi compensado. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Quem exaltou Jesus sofreu, foi humilhado, foi cuspido, apanhou. Quem o exaltou? Deus o exaltou soberanamente. E aí? Como nós estamos? Estamos de olho para ver se Deus vai se vingar daquele que nos incomodou? Para um pouquinho aí. Pensa como está a tua vida, como está a tua condição. Eu queria que você fosse lá para João, capítulo 13, versículos 3 e 5, que nos diz assim: e Jesus, sabendo que o Pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se e depois deitou água numa bacia. Começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Olha só o que, que Jesus tinha nas suas mãos: poder, autoridade. Mas nesse texto ele está mostrando o seguinte: que não existe distinção entre maiores e menores. Os mais importantes têm que servir os mais humildes. É o espírito de abnegação de Jesus. Jesus, sabendo que tinha poder, tinha autoridade, ele usou as suas mãos, cheias disso tudo, para servir. Sentiu a toalha, ajoelhou-se. E aquelas mãos poderosas, elas fizeram parte do ato da humildade. Isso nos demonstra, irmãos, que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, não é para a nossa glória, não é para nós nos armarmos, mas é para servir ao nosso próximo. Daqui a alguns dias, aqui nessa igreja vai ter a Santa Ceia. E as mesmas mãos que atiram, as mesmas mãos que machucam, as mesmas mãos que ferem, elas podem estar indo para o ato da humildade. Mas a Bíblia nos fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mãos que atiram, mãos que ferem, mãos que matam, não são mãos que lavam os pés. Mas as mãos que lavam os pés são iguais às mãos de Cristo. Mãos cheias de poder, mãos cheias de autoridade, mãos santas, sem ira, sem contenda, sem armas, mãos que se abrem e entregam todas as suas armas, tudo aquilo que está carregando, para liberar essas mãos, para abraçar a luz de Cristo, que significa negar-se a si mesmo, ao seu eu, aos seus caprichos, aos seus orgulhos. Eu falei que é necessário três motivos, eu tinha três motivos para o desarmamento. As pessoas não têm preparo técnico para guardar ou utilizar. E na nossa vida, o caminho ao qual seguimos e a quem seguimos não nos habilita para andar com as mãos armadas. Aquele dia nós falamos que seguimos. Ele quer que carreguemos a sua cruz. Os portadores podem morrer quando o bandido localiza a arma antes de ser usada contra ele. Existe um bandido que conhece as suas fraquezas. Satanás sabe que você carrega essas armas. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Enquanto você está armado, você é uma presa fácil para ele. Mas a Bíblia nos fala que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. As pessoas usam o impulso, só o impulso daquilo que está nos dominando. Se estamos dormindo, ao levantarmos, ao acordarmos, e formos afrontados e desafiados, nós vamos sacar da arma. Mas, se assim, nós estamos com Cristo, tal como ele estava ali no Getsêmani, orando intensamente, nós seremos parecidos com ele. Não seremos iguais a ele. Essa é a campanha de desarmamento proposta por Cristo para cada um de nós.